en las nalgas de mandarín. Hoje vamos falar de planos de sequência, ok? Aqueles planos que normalmente não têm um corte e que são feitos numa assentada só. E o desafio que vos trago então a este propósito é o seguinte. Hipótese 1, ou a cenário 1, tinham que fazer um filme porno, uma pornada, com uma senhora russa de 180 kg, durante 6 horas, sem parar, sem paliedade, no único take. E o filme chamava-se A Orca Russa. Boa orca. Tinha que fazer a Orca Russa. E uma homenagem também à Orca Russa, não é? Exato. É isso. A Orca Russa, que é aquele filme russa, com um plano de sequência gigante. Pensava que era a Free Willy. The Russian. É uma mistura. O Miguel fez aqui uma mistura de dois favoritos. Pronto. Orca Russa, muito bom. Tomaram nota? Claro. Sim, sim. 6 horas, 180 quilos, é este dos números que tem que reter. Mas ficas por baixo algumas vezes ou só... Opa, depois se ficares por baixo já não sais. Pois é. Tu estás 6 horas ali a levar uma sovata de 180 quilos, sempre sem parar, é no único take, estás a ver? Ou seja, não podes murchar, pá, não podes ver água. É um take único ainda por cima de 6 horas. É, é uma sequência de 6 horas da Orca Russa, por isso é que o filme é tão bom. Continuando. Certo. Sim, ou faziam esta merda, ou, segunda hipótese, sempre que piscassem os olhos, estão a ver? O gajo está com os olhos abertos, mas está a piscar e nem nota. Mas sempre que piscassem, aparecia o filho da puta do Old Boy e dava-vos com o martelo na cara. Muito cada bom, Miguel. Cada vez que piscassem, aparecia um filho da puta de cabelado. Pumba! Martelo no nariz. No corredor, sim senhor. Epá, muito bom. E pronto, vou ter que ir, olha. Vou ter que ir para a Orca Russa, porque mal por mal, ao menos um gajo está... Em tempo de guerra, tudo o que é buraco é trincheira, não é? Eu já estou a ver que vocês estão todos contentes com a ideia da Orca Russa e vou fingir que é um sacrifício. Pois, exato. Eu mais ou menos isto está aqui a acontecer. Epá, o meu único problema com a Orca Russa, que é um título genial, tenho que fazer um cartaz com esta merda da Orca Russa, isto é muito bom, é que a minha pila ainda ia parecer mais pequenina, caramba, porque eu tenho 180 quilos e nem sei se lhe chegava ao ânus, quer dizer, no meio daquelas nalgas gigantes, nem sei se tinha comprimento para chegar lá ao fundo. Já estás a arranjar uma narrativa. Ah, desculpa, não era o ânus. Já estás a arranjar uma narrativa. Já, está outra vez. Lá estou eu, pá. Já se começa a ouvir tump, tump, tump do outro lado. De resto, é pá, Orca Russa e 6 horas na martelada não parece mal, digo-te já. Não sei se aguentava. E como é que é se eu era um plano de sequência de 6 horas, mas eu ao fim de 10 minutos estivesse despachado? Opa! Tinhas que arranjar a história. Os gajos davam-te aqueles comprimidos de que ficas com a gaita com o pau feito durante 7 horas. Aqueles chás, sim. Até ficou com a pizza em sangue. Sem cabeça. Hã? Tu é que me emprestavas, era? Não, sim, não é? Sim, claro. Eu tenho aqui tudo em casa. Mas aquela merda, acho que um gajo fica mesmo com aquilo, parece um tijolo. Nunca experimentei. Mas... É, disse-te um amigo. Dizem. Se o amigo começa por P e o último nome é Lombardo. Epá, foi como disseram, que um gajo fica mesmo como se aquilo nem sequer fosse um... Epá, um membro, é como se fosse ali uma merda, pronto, e não, não podias fazer fisting, nem legging, era só mesmo sexo convencional. Legging? Tá bem, e tu, Pedro, como é que era? Orca russa ou uma telada na cabeça? Eu tinha aqui para orca russa, não é? Contra tudo e contra todas as minhas... Por muito que deteste e por muito que tenha que fazer esse sacrifício... pá, pronto, vestia um escafandro e eu aí ele. A gente também está a falar, tivemos, não foi a orca russa, mas era a orca portuguesa, tivemos para a convidar para um episódio. ela ouve-nos. Ainda bem que disseste isso. Muito bem. Tá bom, já percebi que o tema deve ser plano de sequência, né? O tema é Free Willy. Free Willy, tá. É plano de sequência, é? Muito bem, sim, sim. Epá, é pronto, é agora esquecer um bocado. És gordo. Mas isto é muito complicado, porque sabes que agora mudar aqui a orientação deste comboio que vai desgovernado. Eu acho que não há nenhum filme porno que seja plano sequência de 90 minutos. Não faço ideia. Eu acho que a magia dos filmes porno é não ser sequência, porque senão não dava, acho eu. Porque há até aquele boato que eles vêm logo ao início, não é? Que o primeiro take é a esporradela na cara. Não, e dizem que há gajos que são só mesmo para o take do oitinho, não é? Quando é preciso. Sabes que há um ator porno chamado Peter North. Sim. Que quando eu era puto e um gajo alugava as cassetes, nós conhecíamos entre os meus amigos como o meio litro. Porque o gajo, seria? Um gajo, esse filme é fixe. É porra, era com o meio litro. Porque o gajo que é uma merda, parecia uma vaca leiteira. Já temos só destes 5 minutos orca você e o meio litro. Era um super poder. É tipo aqueles filmes que há um gajo que é responsável pela manter a continuidade da raça humana pela procriação. Isso é uma história de um filme desses? Sim, é um filme que é o que eu acho que morreu há pouco tempo, que fez o Day Live, aquele do wrestling, como é que se chama? O Roddy Piper. Exatamente. O Roddy Piper. Não é porno, isto vamos tentar fazer aqui um backtrackingzinho. O gajo tem um filme que é o Hell Comes to Frogtown, o último homem fértil do mundo, e então a missão dele é procriar, é malhar gajas, pensa eu, que é malhar gajas até engravidar as gajas todas que ainda estão disponíveis para serem engravidadas, mas depois tem um twist, e esse gajo poderia ser o meu hito, sim. Vinha daí esse pensamento divergente. Eu estava a dizer ao Miguel, não te consigo responder a essa questão dos planos de sequência, se há filmes pornográficos com planos de sequência, porque eu normalmente só demoro 5 minutos a ver filme pornográfico, portanto não te consigo dizer isso. Responder mas isso. Não há ninguém que veja filmes pornográficos com planos, eu também acho que não. Só se for assim naquela de ambiente ficar a dar, não é? Um gajo está a fazer o jantar, exato, mas tira-me disso. Os sogros, quando os sogros vêm a jantar lá a casa. Eu tinha um colega de curso que acho que via aquele. Emprestava-nos os filmes e dizia: viste aquela cena? E quando ele faz isto, e nos créditos reparaste que aparece o nome do não sei das quantas, e cena escondida. Esquece lá, isso, ninguém chegou aos créditos. Portanto, eu acho que ele. Tem uma cena pós-crédito. Tem uma cena à Marvel, no final. É piada. Será que há algum filme pornográfico com cena pós-crédito? Isso era brutal. Se a Marvel sabe dessa merda. Vamos desafiar os nossos isso ouvintes. Deve ser, eu acho que a Marvel já tem um patente sobre isso. Com certeza, já ninguém pode fazer cenas pós-créditos, que vem logo um advogado com uma malinha e com uma cena de tribunal. Planos de sequência, não é? Ah, é o planos tema. De sequência. Ah, é verdade. Como é que é? Alguém quer falar de planos? Porque os planos de sequência, só antes de começar, agora há mais. Agora não tem que há mais planos de sequência, desde que o cinema é digital, não é? Desde que são as câmaras digitais, porque antigamente acho que uma bobina normal tinha no máximo 12 minutos, não é? Ou 15, alguém que esteja desse lado. Mãe, sim, tens uma bobina. A única pessoa que está desse lado. Eu acho que houve um limite, sem serem câmaras especiais, não é? Que era 15 minutos e os gajos não se podiam esticar muito nos planos de sequência. Não sei qual era o limite, mas lembro-me que um dos primeiros filmes, quer dizer, não sei se é dos primeiros, mas provavelmente o mais famoso que tentou fazer os planos de sequência, foi o Rope, do Hitchcock. Sim. E ele queria fazer tudo num único take também, só que não conseguiu exatamente por essa questão. Por essa questão das bobinas não aguentarem. Naqueles TCN, foi lá aquele, agora não me lembro do nome dele, com aquela curta que era a cova, que era uma homenagem à corda. O Luís Alves. E a cova é um plano de sequência. É. Pois é. É um único take, sim. E é porreiro. Mas mesmo o Rope, do Hitchcock, foi feito só com 5 ou 6 cenas, mas lembro-me que já ali que foi por causa dessa limitação que tu estás a dizer, Pedro, não dava mais do que 15 minutos cada... Pá, havia gajos que tinham técnicas de montagem, não é? Passava atrás de, como o Birdman, não é? O Birdman, sim, o Birdman é um plano de sequência mentirinha. É um plano de sequência, mas é um plano de sequência. Mas é dos diabos, mas é muito bem feito. Está bem que é feito ali, com muita aldrabice. Entras num quarto escuro, sais da outra porta. Sim. É? Sabes que há malta que acredita que aquilo é um plano de sequência. Ah, pois. Também há malta que acredita que o pano no Pai Natal. Mas está muito bem feito. Independentemente de ser falso, e é verdade que é falso, está. Não, essa um questão visualmente estética está bem feita. Sim, a ideia dele é essa. Eu não percebi, não me parece, para ser sincero, a minha opinião meramente pessoal, não é em nome dos meus colegas, é que era desnecessário, era perfeitamente desnecessário fazer aquele artifício. O filme podia ser. Mas como é que ganhavas uma quantidade de Oscars que um lugar ganhou à custa disso? Ah, pois. Ah, pá, pois, não sei. É verdade. Não esqueças que isso foi o que o grande artefacto fez com que o filme também fosse muito falado. Sim, e o torna mais teatral e mais, não é? Sim, sim. Mais de não, mas eu acho que funcionou muito bem. Eu, por acaso, acho que funcionou muito bem. E se, aliás, o filme não tivesse esses planos de sequência falsos, não tinha funcionado tão bem. Agora, isso também leva-nos a outra questão, que é, hoje em dia há muito mais planos de sequência também por causa da evolução da tecnologia. Aliás, eu lembro-me que mesmo nos anos 60, quando apareceu a Steadicam, que até creio que foi o Kubrick o primeiro a usá-lo no Shining. No Shining, sim. Foi um dos primeiros, que começou logo essa ideia de começar a fazer planos de sequência, porque era muito mais fácil a nível tecnológico, a nível de estabilidade, e tu tens mais alguma coisa de o fazer. E portanto, hoje em dia, claro, que então com os próprios CGI que ajuda. Pô, mas olhem que ultimamente não me tenho lembrado assim nenhum. Vocês não, mas há muitos. Por exemplo, o Children of Men tem uma muito famosa. Ah, sim, esse, sim, carro. Sim, sim, sim. Que até essa é muito engraçada, porque a câmara não se mexe uma única vez, o que se está a mexer é o carro. O carro é que anda de um lado para o outro. Mas o Cuarón, é o Cuarón, né, que realiza o Children of Man, ele já admitiu numa entrevista qualquer que usou o CGI para disfarçar, tipo, para cortar a cena lá à meio. Foi? E ninguém sabia, ninguém deu conta disso. E ele admitiu, mas na rua também tem um plano de sequência, tem algumas coisas. Sim, quando ele vai entrar no dentro do edifício, não é? Numa daquele tiroteio. Exatamente, é um plano de sequência também. Mas esse plano de sequência que estás a falar, Carlos, é aquele que eles vão dentro do carro e a câmara roda à volta do carro, não é? Sim, sim. É. Esse plano é capaz, é falso, não é? Acho que é um bocado falsificado. Eu nem lembro de ele rodar à volta do carro. Não, não. Deve haver um plano de sequência muito grande em que a câmara nem mexe. A câmara está centrada tipo à frente, a mostrar toda a gente dentro do carro. E a cena continua muito tempo com eles, mas é capaz, já não me lembro bem, mas é capaz. Porque, mas eu acho que essa cena é aquilo, não sei se estás a falar. Vão quatro pessoas no carro e a câmara filma uma pessoa de cada vez à medida que eles vão falando e vai rotando, não é? É capaz. E aquilo que eu percebi, isso foi feito como os gajos baixavam-se, não é? Os gajos estavam atrás, baixavam-se. E a câmara e o cameraman, ou acho que nem era o cameraman, aquele carro era, tinha um buraco, a câmara descia com um mecanismo e rodava. E depois a câmara saía, não é? Quando o carro batia, ou tinha um acidente, ou quando apareciam aquelas pessoas, a câmara sai e continua o plano do lado de fora. Acho que era assim. Não tenho a certeza, não vejo o filme lá uma data de anos. Já não me lembro bem, mas eu sei. Começou que. Mas só ouvi na estreia. Quando ela é alvejada, porque tu depois não percebes, só quando a câmara volta a ela é que tu vês que ela tinha levado um tiro. Ou seja, aquilo tem esse caráter rotativo, tem, mas eu também já não me lembro bem. Sim, mas eu lembro-me muito das cenas na rua e não sei o quê, que aí era sequência, assim. Quando o gajo vai buscar, ou quando entra no prédio e está aquele tiroteio, eu sei que aquilo tem um plano mais prolongado. É um plano de sequência ainda grandinho, sim. Sim, sim, sim, sim, sim. Mas por falar em tiroteio, para mim um dos melhores planos de sequência recentes aí com o tiroteio é no True Detective. Não sei se vocês viram um episódio. Sim, esse aspecto. Tenho ideia que é o quarto. Seis minutos, acho eu. Que é absolutamente fenomenal, que entra dentro de casas, sai de casas, corre, carros, tudo. Mas é verdadeiro? Pai, Essa é mesmo verdadeira. Pá, pelo que eu li é mesmo verdadeira e está brutalíssimo, uma coisa mesmo muito, muito, muito bem feita, fenomenal mesmo. Também lembro-me de um, assim, da ação, de um filme coreano, não me lembro do ano, que se chamava Breaking News. É um filme chinês. Exatamente. Do Johnny To. É chinês, sim, eu tinha ideia que era coreano. Sim. Também tem uma cena, eu acho que, que até são 10, 15 minutos. São. Aliás, eu quando vi esse filme, eu até pensei, chegou uma altura que eu pensei assim, foda-se, não me digas que estes gajos vão fazer um filme inteiro disto, porque chegas a uma altura, pá, mas aquilo é uma perseguição, não é? É um tiroteio, mas super realista. Não é? Sim, aquelas completamente coisas realista, muito bem feito. Sim, um assalto. Provavelmente viste isso na mesma altura do que eu, porque eu lembro-me que tirei este filme dos News Groups, foi dos primeiros. Foi. Pai, fez-me na altura, aliás, eu não me lembro quase nada do filme e lembro-me disso, portanto. Sim, porque depois, isso também, eu acho que nessa altura também foi mais ou menos por aí que comecei a prestar mais atenção àquilo que é um plano de sequência, não é? Porque a gente antes via, mas não, mas nesse filme, nessa cena, nota-se, sim, nota-se realmente claramente que aquilo, sim, sim. É ação, mas há um filme coreano também, que é o feito até com um cantor. Boy. Não, é um mais recente. Acho que é o The Man From Nowhere, em que é uma cena que é um corredor, estás a ver, tipo Old Boy, em que o nosso herói vai a correr e o gajo atira-se pela janela, salta pela janela para apanhar os gajos que estão lá embaixo, salta pela janela e o cameraman vai atrás dele. E o cameraman salta também para a janela, o cameraman cai no chão e continua a perseguição pela estrada e o gajo, o cameraman a correr atrás dele. E esse gajo, na altura, defendeu durante algum tempo que aquilo seria um plano de sequência. Pá, que é um plano de sequência com o twist, que é... o cameraman salta por uma janela de um edifício para aí de três andares e faz a ação toda. E o gajo, depois de passado um tempo, é que mostrou no making of que não, que havia ali um corte a meio, no meio do quando o cameraman cai no chão, há aquele rebuliço e há ali um corte. Que é uma das estratégias às vezes usadas pela... Ah, mas isso é um bocado batota, não é? Porque é batota, gajo, é batota, não... é batota. Pois tu, até porque tu gostas da cena e depois sentes-te um bocado... Exatamente, tu gostas da cena, tu retens a cena e achas que aquilo é uma coisa espetacular e depois vais ver e houve ali batice. E é tão fácil fazer batice. Sim. Sim, no oposto dessas cenas de ação, para mim... Estes planos de sequência há muitos, né? Ao longo da história do cinema há centenas de planos de sequência, 2, 3, 4 minutos na maior parte. Sim, é sempre e eu por gosto aí. Muito destes que são muito, muito rápidos, né? que para mim devem, provavelmente são os mais complicados de fazer, não sei, não percebo nada de fazer cinema, mas devem ser os que são mais difíceis de resultar e provavelmente têm que fazer muitos takes porque tem muita implica, coisa a acontecer ao mesmo tempo. Implica e... coreografia e alguma complexidade. Claro, exatamente, está tudo certo na altura certa e tudo mais uma coisa. No outro oposto temos o Bellatar, não é? Que o Bellatar também faz aqueles filmes, aqueles planos de sequência longos, mas muito lentos, quase que não há falas. Quase e vai que, almoçar. Que é a imagem para deixar a câmera a filmar, mas também faz esses planos de sequência em quase todos os filmes. Não se, mas pronto, é outro exemplo de planos de sequência. Há um do Touch of Evil, do Orson Welles, não sei se vocês já viram, que é um plano de sequência, o filme começa com essa cena, que é numa fronteira lá entre os Estados Unidos e o México, acho eu, e são para aí 10 minutos que a câmera passa pela cidade toda a mostrar a vida noturna, e depois acompanha um carro que depois tem um acidente, ou um tiroteio e umas coisas. E aquilo na fronteira, acho que não é? No México, nos Estados Unidos. E aquilo é um plano muito complexo. Eu acho que os gajos tiveram montes de takes. Aquilo envolve pessoas para falar, envolve um conjunto de interações que vão moldar aquele início. E esse também é marcante. Esse é marcante porque... Pá, mas eu tinha ideia que não era assim tão longo, 10 minutos. Tinha ideia que era uma coisa mais curta. Eu lembro-me disso já. Aquilo, já, sai, aquilo sai dentro de uma casa, de um bar, alguma coisa qualquer, vai pela rua fora, acompanha umas pessoas. Pronto, tem um conjunto de interações engraçadas e depois acaba, vai atrás do carro. Depois eu acho que nem se vê bem o acidente, porque a câmera está à frente, vem à frente a acompanhar, a filmar para trás. Mas eu quando vi fiquei impressionado. Fiquei impressionado porque além de tu veres o filme e sabes que é um plano porreiro, sabes que ali não houve batota, não é? Porque estamos a falar de uma altura em que tinha que ser tudo feito claro. Na câmara. Sim, sim, sim. Anos 50. Não. E é um pontapé dos diabos no filme logo para começar a história. Sim, ficas logo agarrado. Sim, sim. Outro plano de sequência muito famoso, talvez um dos mais famosos dos últimos 10, 15 anos, é o do Old Boy, não é? Que toda a gente viu e toda a do gente martelo, falou. Sim. Do martelo, sim. Do martelo, como tu falaste este é um grande plano, pá. E está muito bem feito. E ao bocado estava a falar do The Ride, e o The Ride vai um bocado no embalo deste plano do Old Boy, não é? Inspira-se muito nisso. Não, e este Old Boy tem um pormenor que provavelmente nós nem nos lembramos quando estamos a ver, é que é tudo feito num sítio muito apertado, não é? Por menos dá essa imagem que estamos ali num corredor muito apertado e tu quase nem percebes como é que aquilo é feito. Mas claro, devem ter alguns truques, algumas paredes falsas. Dá essa ideia, dá. Mas dá até essa ideia que eles estão ali num sítio tão apertado e como é que conseguem fazer aquilo tudo sem parar, não é? Não sei se vocês viram o Daredevil da Netflix. Vi a cena que estás a falar. Pronto, sim, o Daredevil tem uma série de cenas também, uma espécie de homenagem ao Old Boy, de porrada, de sequência muito boas também. Que é um corredor também, não é? E vem gajos de vários cortes. Mas isso é falso, eu acho que até se tem uns cortes. É? Eu penso que sim. Eu na altura houve aí também, o pessoal levantou-se em ovação, standing ovation. E depois é que vem um gajo qualquer. Este tem as cenas tipo ele sai do plano, percebes? E depois volta a entrar. Sim, sim. Pode ou não facilitar um bocado a coisa. Agora, planos tipo como, não sei se vocês viram o do Expiação. numa praia. Não. Isso é um plano de sequência de uma coisa de uma dimensão brutal, com uma quantidade de intervenientes enorme. E é daquelas coisas que se falham por menor, tem que se começar tudo de início. Isso aqui é da guerra, não é? Por isso não vi. É. Com a Magricela e o outro, Panelerote. E, mas é engraçado, tu com os planos de sequência consegues fazer vários tipos de abordagens e vários, passar vários tipos de mensagens. Por exemplo, eu lembro de um plano de sequência que faz confusão de tão bom que é e que é quase violento e não tem que se mexer, não tem que fazer nada, quase que a câmera fica parada o tempo todo, que é aquele do 12 anos de escravidão na cena do enforcamento, que aquele enquadramento dela assim enforcada, não sei se vocês se lembram daquela, lembro, que até ganhou o Oscar. Vi o filme, mas não estou a ver qual é a cena. É aquela a Lupita, não sei quê. É uma, exatamente, Lupita. A Lupita Nyong'o, como é que se chama, que essa cena, que é um plano de sequência, pai, de, eu não me lembro, mas eu lembro que é longo, pai, 5 a 10 minutos, é por aí, em que começa com a cena toda, que ela vai ser enforcada, que vai ser, está ali a ser atacada, etc. E depois acaba com ela, um enquadramento quase parado dela a ser, dela na forca, não é? E pá, a violência psicológica é terrível nessa cena. É o, mas o gajo é, já, como é que ele se chama? Ele já usa muito isso... É o Steve McQueen, né? É, no Shame, no quando não o gajo sei, vai a correr. Esse é o filme da pila grande do Fassbender, que vocês gostam. Nunca viste o Shame? Eu acho que não tem pila grande, ele é só viciado em sexo, não é? Não sei se ele tem uma pila normal, pelo menos para mim é normal. É. Sim. Para mim é grande. Para mim, tem o joelho dele pode estar descansado, quando vai acertar uma cabeça de pila gigante. E o gajo no Shame utiliza assim uns planos de sequência porreiros quando o gajo está a correr. Um plano longo também dela a cantar, e depois o Hunger também tem uma conversa que eu já não me lembro bem, mas que também são para aí 16 minutos, acho eu. Quem? Sempre a dar. O antes do Vergonha, o Fome, também do Steve McQueen, sobre aquele preso. Nunca vi. Como é que se chama? Pois, também nunca vi. Nunca vi. Mas, falaram muito bem na altura. Tens o Goodfellas. Sim, sou o Bobby Sand, sim. O Goodfellas. Tem aquela cena brutalíssima. Eles entrarem na tua cozinha. Eu agora tive a revê-la, já não me lembrava bem, mas ela é maravilhosa. Por acaso do Goodfellas não estou a ver qual é a cena. Quando eles vão entrar na discoteca, e a discoteca tem muita gente à porta, e os gajos levam-no pelas traseiras, eles entram pela cozinha. O Rei Liotta, não é? E a namorada. É, o Rei Liotta. Eles entram pela cozinha, entram, e vejo os gajos entrarem pelas traseiras, passam para aqueles corredores, passam pela cozinha, até entrarem mesmo dentro da discoteca. Epá, mas está com uma dinâmica brutal. Sim, é mesmo lá mestre. Outro gajo que também faz cenas de plano de sequência, não tão longos, 2-3 minutos, mas de ação muito boas, normalmente em quase todos os filmes também tem a ideia, é o John Woo. Pelo menos lembro-me do Hard Boiled, que é um dos melhores filmes dele. Sim. Nunca vi o Hard Boiled. Essa cena é uma cena do caraças, do assalto à esquadra, não é? Ou quando os gajos não... É uma cena do caralho. É bom esse filme, nunca vi. É. O Hard Boiled é fantástico. Eu tenho aqui uma cópia que mandei vir DVD já do eBay. Acho que foi a única vez que usei o eBay. Encontrei está no Sr. Joaquim, steelbook. Tá. Deve estar, de certeza. Está de certeza que o filme é famoso. Já para ir 17 Hard Boiled já, não é? É o primeiro aqui. A sério? É capaz. É o melhor filme dele. Tu estás a falar que é uma esquadra, mas eu acho que não é uma esquadra. É que eu estou a falar. Passam as polícias a entrar a um hospital, uma merda assim. Não é um hospital, eu acho que é um hospital, uma merda qualquer. É. Não, acho que não é esquadra. Mas é muito bom também. Tenho que progresso em rever esse filme. Já não vejo esse filme para aí. Foi Arca Russa, já viram ou não? Não. Nunca vi. Não. São só 87 minutos. Não, mas esse filme é um clássico daqueles filmes. No museu, não é? É no museu. É pá, dizem que é espetacular. É, sim, mas... Também nunca vi. Mas esse filme é daqueles que toda a gente conhece, não é? Mas ninguém viu. Provavelmente, é provável. Eu acho que mas do 87 porno, minutos durava mais do que 5 minutos. Em plano de sequência é uma cena impressionante. E é verdadeiro, isso é verdadeiro. E esse é verdadeiro, sim. Pelo menos é o que dizem. E para interessados em história, ou mesmo para quem conhece a história russa, deve ser muito bom. Sim, acho que também tem essa vertente. Agora, para quem está completamente à norma e não tem muito interesse nisso, é capaz de ser uma hora e meia. Imagina um gajo, estás a fazer essa filmagem e aos 86 minutos já um gajo chegar lá e espirrar e cair e caralho, não é? Corta. Eu tenho ideia que a maior parte das filmagens é quadros e Não há muita conversa, tenho ideia, mas posso estar completamente enganado. Não, não há conversa, mas há encenação, há dança, há música. Okay. Imagina. Okay. Outro que também tem um bom plano de sequência é o Snake Eyes, do De Palma. Ah, sim, sim. Esse não é bom, esse não é muito bom. Isso é dentro, não... dentro do pavilhão, não é? Segue lá, segue o gajo. Sim. É muito bom. O De Palma Nicolas também gosta Cage. Assim de umas coisas. Mas esse plano até é importante para o filme, não é? Porque esse filme é aquilo que se vê, é que importa, não é? O que cada um dos personagens vê. Esse plano é muito importante. O Elephant, estavas a dizer? Sim, também, sim. Também. Tem uns planos muito porreiros que eu gosto muito. Gosto. Não gostei nada do Elephant. É, pá, eu adoro. Dos meus filmes preferidos. Foi das minhas piores experiências no cinema. A sério? Terrível mesmo. Pá, eu não sei se é para acabar, como é que é? Se calhar é para acabar, não é? Porque isto é um bocado. Que é... 30 minutitos. Sim, sim. Que é o filme, o The Player, não sei se já viram. Não. Do Robert Altman. Sim, sim. Gente, nunca vi. Tenho aqui o DVD, mas nunca vi. Ah, pá, isso é um bom, é um filmaço. É um filme que lida um bocado com os estúdios, aquilo é para nos anos 90, com os estúdios de cinema, com é passado nos meandros da indústria de Hollywood. E também tem um plano inicial muito engraçado, que é percorre o estúdio. Pá, e é um plano de sequência, pronto, daqueles planos banais, que é no início do filme, em que os gajos mostram uma grande área, mas com a vantagem de ser de uma coisa que nós gostamos, não é? Que é um Hollywood, dentro do estúdio, já não vejo aquele... É tipo aquele início do Roger Rabbit, sabes? Só que sim, a sério. Sim, só, que, só que a sério. Sem ser os bonequitos a fazer cenas. Pá, e é engraçado. Olha, gostei, foi um tema interessante. Estamos aqui. Pronto. Obrigado. Lembramos aqui de muita coisa engraçada. Provavelmente depois, claro, que vão-nos lembrar de muitas mais que não nos lembramos, mas... Claro, e o Paulo vai ver o Fajardo a dizer: oh, meus amigos, já estão vocês esquecendo as mais importantes. Fiquem na caixa de comentários, sabem? Podem ligar o 239.